tão lindo para mim te ver neste momento. Você seguiu o seu caminho, preferiu andar sozinho, deixou-me na estrada. Eu devia te punir, mas resolvi não fazer nada. Eu não vou te castigar por um dia me deixar e tomar decisões erradas. Na vida até se erra, veja bem, eu sou o caminho. Me abrace forte, firme, não tenhas medo de voltar. As lágrimas são por te amar, por te amar. Eu sou o mesmo velho pai, o tempo não pode apagar. As lágrimas são por te amar, por te amar. Como vai você? Desejava te encontrar há tanto tempo. Pode me ouvir, é tão lindo para mim te ver neste momento. Você seguiu o seu caminho, preferiu andar sozinho, deixou-me na estrada. Eu devia te punir, mas resolvi não fazer nada. Eu não vou te castigar por um dia me deixar e tomar decisões erradas. Na vida até se erra, veja bem, eu sou o caminho. Me abrace forte, filho meu, não tenhas medo de voltar. As lágrimas são por te amar, por te amar. Eu sou o mesmo velho pai, o tempo não pode apagar. As lágrimas são por te amar, por te amar. As lágrimas são por te amar.